daquele jeitão. Oh, isso é bandido, gato preto. Quem gosta desse negócio aqui é envolvido de acessório, aquela potência. Olha a sentadinha dela, muito gostosinha ela.